3 rustig, hoe heet daarna voor stand 3, pushback terug. Stand by, stack, stand 3 rustig, hoe heet. Stack, rustig, hoe heet. Salvador, o voo 5096, boa noite, capitão para a cópia, força dele. 1096, formação Whisky, pronto, cópia. Tá pronto. Autorizado Fortaleza via Zulu 119, nível de voo 370, saída Momo, transição Froti, decola pista 10, meia curva esquerda. Transponder 5570 e o controle Salvador 129.45. Seguinte 370, no Zulu 19, Momo Froti, decola da 10, curva esquerda. 5570, transponder 129.45, controle, voo 1096. Correto, aporte quanto? 1096. Procurando MPU 38, curva esquerda, repartindo do vento, palmo zero. Informa aeronave no circuito, sem interferir com sua decolagem, livre decolar dano zero, vento 090 graus, ponto 3 nós. Autorizar decolagem dano zero, voo 763. Bravo que o Luiz quer partir na base. Decolado aos 39, controle 129 decimal 45, bom voo. 2945, boa. Gente, bravo que o Luiz, que reparte na final. Luiz, livre toque remetido na 1-0, vento 090 graus com 1-2 nós, altímetro 1-0 no 3. Taxa 1858146, João Pessoa, sigue 10. Solidar táxi sua direita via Índia, ponto espera Toei, 1895 com 1012, na 3858. Índia, ponto 1895, 1012, ajuste, tá? 3858, bora aqui. Negativo, Bravo Kiluís, que tocou em RMT aos 42, curva à direita, segue via litoral, reporte farol de Itapuã. Confirmando, Bravo Kiluís, que após farol de Itapuã vai seguir no corredor Axé. Agora está 358, pode ser da 1-0, pronto? 358, ali mantém 1-0. 0-0, 58. Informa aeronave de pequeno porte à direita do eixo de decolagem, seguindo via litoral sul, sem interferir na decolagem. Livre decolar da 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-4-9, altímetro 1-0-3. Decolagem 1-0-3, tá? 3 a 5. Trip 52 no meio, informação Isha, guarde cópia. Luiz, que chame controle 129 decimal 45, bom voo. Salvador, com 1-0-9-6 para o curso de acionamento, está no box. Coletão aqui, pessoal, reporte táxi, com 1-0-9-6. Which is your 1-9, continue your approach, stand by for clearance to land. Can you press report to your 2-9? Portugal 019, air clear to land runway 10, wind 100 degrees with 13 knots, QNH 1013. Cover clear land runway 10, QNH 1013, install 019. 3858, decolado aos 45, controle 129 decimal 45, bom voo. 3945, boa noite. Responde 5572, pro controle de Salvador, 129 decimal 45. ground at 47, vacate to the right, call ground 121.9er. Portugal 019er, vacate to right, call ground 121.9er. Vacate by the right, 121.9er, call 019, boa noite, obrigado. Portugal 019, boa noite, clear taxiway Alpha, report before taxiway Juliet. Ok, taxiway Alpha, report before Juliet, Portugal 019. Para o táxi, eu vou 1096, está com 162, 3 horas e meia, alternativa. O Gol 096, confia apenas o PLB? 162. Copiado, utilizar táxi a parte principal e Índia, ponto de espera Torre 1895 com 1013 na altímetro, Gol 096. Ok, com 1013, agora no ponto de espera 1895. Noite no 096, linha decola da 10, vento 080 graus, 149. Portugal 019, clear taxi by Juliet, gate number 11, Peter Schwalm, Mikari, beam gate number 6. Copy, this is Juliet, number 11, and Paul Mikari will be in Portugal 019. Você pode estar aqui na M390. 52, controle 129 decimal 45, bom voo. 12945, obrigado, uma boa noite. 310, transmissão muito baixa. 310, para ataque. Se fizer ataque, sua direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, 1013, eu chamo a 310. 6313, está estabilizado a 2 do externo. 313 é parte externa. Batalhão. Você pode estar distribuindo 512 no meio. Bravo que Luiz, que segue para a rotatória, na rotatória ingresso na final no 7, reporte em Imar. Firme. Gente, grato pela informação. 3310. Meia 3, 1, 3, solo 02, livra direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, 3, 0, 3, 1, 3. Trip 5, 2, 1, 6, autorizar táxi via pátio em Índia, ponto de espera 2, 1, 1, 8, decimal 9, 5, ajuste 1, 0, 1, 8, trip 5, 2, 1, 6. Acordou, 1895, ok? Então, 1895. 310, a linha decola da 10, vento 090 graus, como 29. Decola 5 autorizado? Ele mantém, 5216. É 310, decolado ao 05, controle 129, decimal 45, bom voo. Gente, o Brasil Luiz, que temos um sequenciamento de aeronaves, vai manter espera sobre a RIMAR com 360 pela esquerda, aguardando para seguir na final no 7. Decolar da 10, vento 090 graus, como 29. Aqui está Juliette, 6313. Autorizado Juliette, portão 04, 6313. Juliette, por 4, 303. Oi, Salvador, Rio 9810, está no final, baixar a tava. Rio 9810, vento 090 graus, como 29, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. Bem, tá guardando pista livre, Rio. Rio 9810, livre pouso na 10, vento 090 graus, cono 29, altímetro no 0 no 3. Vente, livre pouso, piso no 0, Rio. 5216, decolada 06, controle 129, decimal 45, bom voo. 2945, grato, boa noite, bom trabalho, senhor. 1-0, Sol 09, livre à direita, Sol 121, decimal 9. Livre à direita, 129. Azul 4298 na escuta da torre. Boa noite, final da 10, visual, baixado e travado. Boa noite, 4298, vento 090 graus com 119, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. E 13 agora. Livre pouso na 1-0, vento 090 graus com 119. Livre pouso na 1-0. Colônia da 30-0, da Alfa, da pista. Alfa, quilo, bate 3, pressão 9. Para a torre. Tinha intenção, toque emitido na 1-7. Te reduza na medida do possível, aguarde autorização, Bravo Kilo Whisky. O escrito está aqui remetido na 1-7, vento 090 graus, com 1-2-9, altímetro no 0, no 3. O 298, solo 1-2, tive a direita, solo 1-2, um decimal 9. Azul 4298, autorizado, tá? Via Alfa, Juliette, portão 3, boa noite. Está livre e reporte livre no campo, vai ir à base, pronto, vai ir à base. Tiro está livre, Bravo Kilo Whisky, reporte livre no eixo da 1-0. O doutor remeteu ao 1-4. corredor forte, chame o controle. 129.45, a torre regresso. 313, autorização Guarulhos. 313, Guarulhos, 360, preso 1 no meio. Decola da 1-0, cruza à direita, da El Leda Bridge. 1-2945, transponder 5006. Obrigado, tem a 313. Chama pro Chivec acionamento, 313. Trabalhando. Salvador, trip 55 no avião. O avião no tava sem travar de visão, altímetro no 0 no 3 padrão, boa noite. Ah, afirmativo, baixar travado. 5591. Repouso, bicho no 0, vento 080 graus com 09 nós. Triple 5591, altímetro padrão, 1013. Livre pouso para o 5591. Solas 3-1, na direita, Solon 2-1, decimal 9, boa noite. Vai levar pela direita, chama Solas 1-2-1-9, 5-5-9-1. Solo Salvador, 3-5-9-1, Livrona Eco. 591 Alfa, Kilo, parte 3, remoto 04.